Sezuca Talks, o podcast da Faculdade Sezuca. Sejam bem-vindos ao episódio número 18 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 24 de setembro de 2019. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. No episódio de hoje, o tema é cuidado com idosos. Eu sou o professor Guilherme Damasio Goulart e estão comigo hoje as professoras Sandra Magali Eberle, coordenadora do curso de Fisioterapia e de Educação Física, e a professora Gisele Cristina Tertuliano, que é professora do curso de Enfermagem. O podcast também conta com a participação do aluno Yuri Verlindo, que apoia na produção, edição e design das capas. Eu gostaria de lembrar que se você nos escuta, pode encaminhar e-mail sobre podcast, inclusive com a sugestão de temas, e entrevistados. Para fazer isso, basta enviar uma mensagem para talks@sezuca.edu.br, sendo que talks é T-A-L-K-S. E você também pode ouvir todos os episódios passados do Sezuca Talks acessando sezucatalks.blogspot.com. A sociedade atual, por uma série de fatores, fala pouco sobre a questão do idoso. Talvez, movidos pelo imediatismo e a intensa objetivação das relações, discutir o cuidado com os idosos fica em segundo plano. A questão é: todos nós envelhecemos e temos responsabilidades parentais e éticas com esse grande grupo de pessoas. Conforme a própria professora Sandra Eberle, o Brasil tem visto um aumento da população de idosos, sendo que os estados com maior número de idosos é o nosso Rio Grande do Sul e também o Rio de Janeiro. O próprio mercado também já vem dando mais atenção a essa população, em face das suas necessidades diferenciadas em alguns aspectos. E sendo assim, discutimos hoje esse tema tão importante e que atinge todas as pessoas. Então, vou começar com a professora Gisele, professora aqui do nosso curso de enfermagem, que, entre outras coisas, trabalha também essa questão com os alunos, com projetos dos alunos, né? Conta para nós, professora, como é que é essa, como é que vocês tratam a questão do idoso em sala de aula, com os projetos, e qual é a preocupação da enfermagem básica, assim, com o idoso? Olá, então, a todos os ouvintes, né? A nossa preocupação em formar, né, futuros enfermeiros no cuidado da saúde do idoso, né, sob dois aspectos, né, a questão da saúde coletiva e a atenção, então, ao idoso no ambiente hospitalar. Falando um pouquinho da nossa experiência, né, no curso de enfermagem com a formação desses futuros profissionais no cuidado ao idoso, nós temos um projeto de extensão, né, chamado então Compartilhando Experiências com a Terceira Idade, onde são executadas atividades de educação em saúde, né, visando sim o lúdico mesmo para a pessoa da terceira idade, a integração entre gerações, no CRAS Herbert, né, que fica ali na Vila Fátima, aqui em Cachoeirinha, na Academia da Saúde, no bairro Nova Cachoeirinha, e no grupo da Estratégia de Saúde da Família, Carlos Wilkins também. Então, desde 2014, né, essas atividades estão sendo realizadas com atividades e oficinas de educação em saúde para a população idosa. Sempre aqui pelo Sezuca. Sempre atividade. E isso, na verdade, são atividades em projetos de extensão e atividades da prática de saúde coletiva. Que bacana. E como é que funciona na prática, realmente, assim, essas atividades? Você falou sobre a questão de integrar gerações. Interessante isso, né? Porque às vezes a gente se afasta da questão do idoso, mas me parece que essa integração é positiva. Eu creio que todo mundo gosta, né? Imagino. Sim, com certeza. São momentos muito prazerosos de troca de experiência, né, entre os alunos e os idosos. A maioria deles são mulheres, mas são pessoas que já frequentam esses grupos semanalmente e esporadicamente, conforme a agenda do grupo, nós os incluímos nas atividades que eles realizam. Então, esse semestre, por exemplo, que passou, nós nos envolvemos numa gincana, que foi feita na Academia da Saúde, né, quando tem chá, quando tem um baile, né, já fizemos bingo, já fizemos jogos, né, sempre vinculado com o tema da saúde, né, sobre a questão do envelhecimento saudável. Esse daí é um aspecto mais de vivência, realmente de bem-estar, digamos assim, do idoso, né, mas e na parte da propriamente da atividade de vocês, assim, quais seriam as preocupações dentro da enfermagem, né? É, é somente quando o idoso chega no hospital, ou também vocês trabalham com cuidados adicionais, por exemplo, idoso que precisa de um cuidado em casa, vocês lidam com essa questão também? Na prática de saúde coletiva, durante as visitas domiciliares feitas nas estratégias de saúde da família aqui do município, nós visitamos idosos acamados, né, e não acamados. Mas especificamente nos idosos acamados, são prestados cuidados de enfermagem e orientação para os cuidadores e os familiares em relação a curativos, em relação à troca de sondas, né, a manejo dessa pessoa no leito, né? Então, são atividades em que os alunos levam conhecimento de enfermagem para dentro do domicílio desse idoso para poder qualificar a questão da assistência, que por mais amor, dedicação que as pessoas tenham, é sempre importante o reforço de um profissional, de um futuro profissional na questão do cuidado, para evitar lesões, né, evitar deformidades, coisas que são importantes no cuidado no dia a dia e que vai ser a longo prazo, né, pensando que esses idosos vão permanecer muito tempo nessa situação. Claro, claro. Professora Sandra, e como é que o curso de vocês lida com essa questão? Quais são as preocupações que vocês têm? Porque aqui a professora Gisele comentou um pouco sobre o cuidado com o idoso quando ele tem algum problema, ou quando ele está acamado. Claro, alguns ficam acamados pela própria condição da idade, né? Mas imagino que vocês também vão se preocupar com situações não só de acidentes, mas também da melhoria da condição de vida do idoso, né? Como é que funciona isso? Tá. Na fisioterapia, se tem uma grande preocupação com a questão não só de reabilitação e de tratamento, mas principalmente a prevenção, né? Prevenção de lesões, prevenção de complicações que a pessoa possa ter, tanto posturais quanto respiratórias, ou até mesmo doenças cardiovasculares ou neurológicas, que às vezes pode levar esse idoso a ter algum tipo de sequela e piorar a qualidade de vida dele. Mas se tem uma preocupação muito grande em relação à qualidade mesmo de vida daquele indivíduo, no sentido de trazer uma condição de vida melhor para cada idoso, assim, principalmente dentro da sua família. O curso de fisioterapia na CESUCA, ele é novo, ele está no quarto semestre. Né? Já temos alguns projetos de extensão para iniciar no próximo ano com os alunos, onde eles devem atuar mais na questão, inicialmente, mais na questão de prevenção mesmo, para depois tratar a doença. Porque o que a gente sabe no Brasil é que os idosos, a maior parte, não tem acesso a tratamentos, talvez mais, não digo mais qualificados, mas principalmente a tratamentos preventivos, né? E isso só piora a qualidade de vida dessas pessoas. Então, a ideia é que a gente consiga fazer grupos, trazendo os alunos para a comunidade, no sentido de fazer grupos para trabalho com esse tipo de indivíduo, como no caso com os idosos, no sentido de prevenir mesmo lesões e trazer melhoria mesmo de qualidade de vida para essas pessoas. Que eu acho que um pouco é o que vocês fazem, né, na enfermagem. Com certeza. E como é que vocês trabalham efetivamente isso? São por meio de exercícios, né, a questão da caminhada, como é que Na fisioterapia tem uma série de atividades, assim, de caminhadas, de atividades físicas, de exercícios mesmo, de dança. Geralmente os idosos gostam bastante de trabalho em grupo, porque tem a troca, né, troca de informações entre eles, e fazem amizades, e tem muito essa questão lúdica, e por isso se usa muito a música, no sentido de proporcionar uma atividade física com animação mesmo, né, com a música, que é uma coisa que eles gostam bastante. Atividades onde se consiga trabalhar com um grande grupo, talvez chás, principalmente se faz isso nas casas de idosos, né, casas geriátricas, no sentido de estimular mais eles a participarem dos grupos, e da troca, da convivência entre eles. E vocês, no curso de fisioterapia, têm disciplinas específicas? Tem disciplina de geriatria, onde nessas disciplinas se trabalha bastante a questão da prevenção e depois o tratamento, né, relacionado com doenças geralmente reumatológicas, ortopédicas, cardiovasculares e neurológicas, e respiratórias também, que são as principais, assim. Era o que eu ia perguntar, quais são as principais realmente? É somente questão de lesão? A gente sabe, por exemplo, que quando um idoso fratura o fêmur, né, até onde eu sei, é uma lesão bem grave, né? Mas para o idoso me parece que ela é muito mais grave no que diz respeito à recuperação, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso. É, esse é um exemplo do fêmur que tu falou, que eu segui, tu fala em aula sobre isso, da região do quadril ali, que é a região que o idoso mais fratura, próximo à cabeça do fêmur. Na articulação coxofemoral. Então, por que eles fraturam mais essa região? Porque geralmente o idoso, a maior parte deles, eles já têm uma incidência maior de osteoporose. Sim. E osteoartrose. Uhum. E além disso, como eles têm essa incidência alta de osteoporose e osteoartrose, além disso, o idoso tem umas características que são um pouco engraçadas, assim, em relação ao ambiente familiar. Uhum. Geralmente, na casa do idoso, tem bastante tapetinho pela casa. É tapete no banheiro, é tapete em vários cômodos da casa. Outra característica, o idoso, geralmente, ele levanta várias vezes durante a noite para ir ao banheiro. Uhum. E aí são nesses momentos que, geralmente, eles caem dentro de casa. Uhum. E quando ele cai, ele geralmente cai de lado, em decúbito lateral, e bate bem ali na região do quadril. Uhum. E fratura. E isso se vê, assim, tem uma incidência muito alta. Na fisioterapia é muito comum esse tipo de, no caso, de atendimento fisioterapêutico. Eu mesma, na minha experiência profissional, já atendi muitos idosos, inclusive com mais de 90 anos, que fizeram fratura de fêmur, e aí a grande maioria deles acaba tendo que fazer cirurgia para recuperação e para colocação de prótese. Mas ainda bem que eu acho que a tecnologia ajuda muito, a gente tem um avanço muito grande em termos de tratamento, e o que se, pela minha experiência, assim, a recuperação deles fisioterapêutica, a reabilitação, no caso, pós-cirurgia desse tipo de fratura, é bem rápida, é muito rápida, em torno de um mês eles já estão caminhando. Então, assim, hoje a gente tem uma gama muito grande de tratamentos, né? Claro que a ênfase que eu particularmente acho que seria o ideal é prevenção. Não esperar a doença para evitar, né? O ideal seria se trabalhar muito com a prevenção. E eu acho que isso é o principal, que a gente trabalha muito com os alunos no dia a dia na instituição, a questão da prevenção. E professora Gisele? Nossas oficinas, né, nós trabalhamos além da questão do cuidado, né, dos tapetes em casa, mas o calçado também, né? Porque tem aquele chinelinho que fica arrastando, né? Ah, mas eu gosto desse chinelo, e aí acaba tropeçando e caindo. Ou então, saltinhos, né? Isso, porque acho que dá pra andar com saltinho, ou então quer atravessar a rua com o sinal, no caso, fechado pro pedestre, né? Claro. E aí, no caso, acaba correndo, tropeçando, caindo. Então, não se expor a riscos no dia a dia, né, para evitar a queda, que acaba sendo também, pelo lado negativo, uma das maiores causas de morte entre idosos por embolia pulmonar. Como é que funciona? Eles têm uma queda e ficam acamados por muito tempo, é isso? Aí a função da fratura do osso pode levar eles até uma embolia, um deslocamento de gordura. E infelizmente, né, alguns desses idosos, né, não são os dados estatísticos aqui do Rio Grande do Sul, mas tem estudos do estado de São Paulo que mostram, né, como sendo uma das causas, maiores causas de morte na população idosa. Eu ouvi dizer até que a própria fratura de fêmur, ela é muito, muito grave, que leva à morte, inclusive. Em função da embolia pulmonar, porque o fêmur é um osso bastante gorduroso. E ele, no caso da fratura, dependendo da extensão da fratura, ele acaba deslocando êmbolos de gordura, que pode levar à embolia pulmonar. Então, a pessoa interna por um motivo e, em algumas situações, acaba morrendo por outra coisa. Sim, não diretamente relacionada à fratura em si. Ninguém morre de fratura, quase. E outra questão que eu acho que acaba influenciando muito, acho que tanto na área da fisioterapia quanto na enfermagem, é a questão psicológica, né? Porque, por mais que se tente orientar a maior parte dos idosos em relação a esses cuidados, ao tal do chinelinho, ao tapete, a não atravessar a rua correndo, a várias situações assim que a gente sabe que é do dia a dia, a maioria dos idosos, eles têm muita dificuldade em aceitar isso, né? Sim. Eles, em aceitar, no caso, não sei se dá pra chamar. Sugestões. Sugestões e talvez a dificuldade deles no dia a dia para algumas coisas, tem muita dificuldade de aceitar isso. Uhum. É como se eu encaro isso como se a pessoa não se visse naquela idade, claro, né? Então tem esse problema da aceitação. E alguns realmente não aceitam mesmo essas sugestões e os cuidados, porque eles se acham ainda capazes, né, de evitar isso. Como é que é isso que vocês lidam, assim? Porque eu imagino que vocês também, na faculdade, treinem os alunos para lidar com idosos em casa, né? Ou seja, você contrata um enfermeiro para acompanhar um idoso em casa. Como é que vocês lidam com essa situação específica, ser diferente de uma pessoa mais jovem, né? De lidar com essas dificuldades que a professora Sandra muito bem colocou? Na enfermagem, as famílias que contratam profissionais de enfermagem são famílias com maior poder aquisitivo, né? A grande maioria das pessoas, às vezes, contam com um cuidador, que é intercalado esse cuidado com alguém da família. Mas muitos idosos, né, vivem em situação de abandono, né? Estão sozinhos em casa. E nós, né, por trabalharmos, né, eu, enquanto enfermeira que trabalho no SUS, e temos aqui na Sesuca campos de prática também no Sistema Único de Saúde, muitas vezes se vê essas situações, né, de violação de direitos da pessoa idosa. Sim, claro. Tanto que as equipes muitas vezes já encaminham esses casos para o centro especializado na atenção à saúde do idoso, né, sob o ponto de vista da assistência social, porque tem idosos que estão sozinhos, tem idosos que estão em sofrimento psíquico, porque dizem assim, esse meu braço aqui é morto, né? Que eles dizem isso por causa de uma sequela, de um acidente vascular, que ficou com perda de força naquele membro. Sim. Então, a aceitação dessa limitação também é um aspecto bem difícil pro idoso. Então, eu poderia dizer que a atuação da enfermagem no cuidado esse idoso ainda é uma realidade não muito presente, né, aqui na nossa região metropolitana, porque isso é mais característico mesmo, né, de quem tem condições financeiras melhores de pagar o enfermeiro em si para prestar esse cuidado. Mas no hospital vocês devem lidar com isso também, né? Não, com certeza. Com certeza, sim, né? Na verdade, o enfermeiro, o técnico, auxiliar de enfermagem, né? O idoso, pela própria garantia legal do Estatuto do Idoso, tem direito a um acompanhante. Então, também, de todo momento, aquele acompanhante estar ali acompanhando, né, essa pessoa em relação aos cuidados e aprendendo o que vai precisar fazer em casa depois. Porque manter hoje um profissional de enfermagem 24 horas por dia é muito caro, são, né, para muito caro e são para poucas pessoas. Mas você sabe, professora, que eu tive a oportunidade de acompanhar um familiar que fez uma operação pelo SUS, e eu devo dizer que eu fiquei bastante surpreso, assim, positivamente surpreso, porque o atendimento foi muito bom. Mas muito bom mesmo, assim, e nos momentos que eu fui visitá-lo, ele contou com cuidado, com muita atenção dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem. Eu não sabia, de fato, que era assim. A gente, em geral, tem uma ideia, né? Claro, a gente sabe que o país tem sérios problemas, né, na questão de saúde pública, principalmente na questão financeira, né? Poucos recursos, né? Mas o que eu pude ver, né, lá na Santa Casa, em Porto Alegre, foi bastante bom, assim. Confere essa imagem ou como é que confere, é? Confere, na maior parte, sim, na maior parte. Porque, na verdade, eu acho que o grande problema do SUS é o acesso, né? O primeiro acesso, a porta de entrada da pessoa no serviço de saúde. Quando ela consegue ingressar dentro de uma assistência primária ou secundária, ela vai ter toda a assistência que ela necessita. E falando da enfermagem e dos outros profissionais, os fisioterapeutas também, as pessoas estão ali porque elas gostam, porque elas amam, né, o que elas fazem. Claro. Então, independente das deficiências financeiras, de custo, de ambiente, né, às vezes o ambiente é simples, mas sim, o afeto, o amor e a técnica e a ciência que é aplicada naquele cuidado, que é o que acaba sensibilizando e vendo que vale a pena, né, tu escolher por essa profissão e poder, claro, cuidar. A gente está falando que a população idosa vai aumentar e a tendência é que a gente precisa formar profissionais com essa visão da gerontologia para poder, sim, cuidar de fato dessa população que está envelhecendo, né? Seremos nós amanhã, né? Sim, claro, é por isso que é uma preocupação que todos temos que ter, né? Professora Sandra, os fisioterapeutas também atuam em hospital, né? Sim, não sim. Em relação a essa questão que tu falaste sobre como lidar com as dificuldades e com os receios do idoso, assim, eu acho que a gente aprende muito no dia a dia, né? Na fisioterapia tem muito a questão do toque. Então é diferente do médico que visita e que prescreve algum tratamento, algum medicamento. O fisioterapeuta tem o toque, ele atende em média... Toque pessoal, o toque físico? No corpo, o toque físico no paciente. Então ele vai atender aquele indivíduo em média em torno de 50 minutos, todos os dias. Então, geralmente o idoso, ele é muito carente disso. É carente de abraço, é carente de atenção, de uma atenção mais carinhosa. Atenção, que eu digo, seria ouvir as histórias que eles têm para contar. Porque geralmente as pessoas da própria família estão na correria do dia a dia, que é a nossa vida normal, né? Eu já tive situações assim de pacientes que eu atendia, idosos, e que eu tinha que sempre reservar no final do atendimento, eu tinha que reservar uns 15, 10 minutos, 15 eu tinha que reservar para tomar café com a pessoa. Já ia sabendo que iria. Eu reservava mesmo, claro, isso, claro. Porque fazia parte ali do meu atendimento, a pessoa gostava muito, ela me esperava com pão de queijo, com bolo, com café, e eu tinha, às vezes eu tava na maior correria, mas eu tinha que sentar ali e tomar aquele café com ela. Sim, faz parte do... Era aquela coisa do entrosamento, assim, e da afeição que eles vão tomando em relação no caso, ao fisioterapeuta, né? Então, acho que essa coisa de gostar do que se faz é muito importante, né? Porque dificuldades na profissão todo mundo tem. Claro. Mas principalmente quem trabalha na saúde tem que gostar muito do que verdade. Faz para encarar essas dificuldades dos indivíduos que a gente vai tratar. E assim, particularmente no curso de fisioterapia, eu procuro muito passar isso pro aluno. E eu sempre falo que desde o primeiro semestre, regra número um, gostar do que se faz. Porque gostando já é difícil. Se não gostar, vai ficar mais difícil ainda. Então, e outra questão é a parte que eu valorizo bastante, é a empatia. Era o que eu ia dizer. É empatia. É eu tratar o meu paciente, né, como eu gostaria de ser tratado. É eu tentar dar o melhor, tudo que eu sei em termos de conhecimento para aquela pessoa. E eu acho que é por aí, né? Então, na verdade, durante a formação dos alunos na faculdade, a gente tenta passar isso o tempo inteiro, assim, no sentido de que eles tenham consciência e responsabilidade, principalmente, sobre aquelas pessoas que eles irão atender, né? Isso já começa nas aulas práticas, né? Nos próprios projetos de extensão, sim, nos estágios, e eu espero que depois no dia a dia da vida dia. Profissional. Eu fico pensando que eu venho do curso de Direito, né? E quando eu converso com cursos mais ligados assim, ao cuidado humano direto, eu noto que nós temos muito a aprender com vocês, justamente com essa questão da empatia e com essa questão, porque assim como vocês lidam com seres humanos, nós também, não em todos os casos, né? Sei lá, direito tributário, o cara está lidando uma coisa dentro do Estado, mas muitas vezes o nosso trabalho, e até no direito de família, é também ouvir, você vai ouvir conflitos, você vai mediar conflitos, né? E eu gosto muito dessa perspectiva que vocês fazem, assim, do cuidado humano em ambos os cursos, e acho que até talvez mais ainda na própria enfermagem, que às vezes vai lidar com pessoas muito fragilizadas, né? E creio que o idoso quase sempre fica nesse estado, né? Fica, com certeza, mas também tem o outro lado, né, que o idoso, muitos idosos estão envelhecendo com saúde, e eles estão se expondo a riscos, né, a situações, a práticas de vida que eles não conhecem, né, por exemplo, a gente fala das infecções sexualmente transmissíveis, sim, né, sim. A gente já sabia do aumento de casos de HIV entre idosos, e agora os casos, né, de pessoas que têm descoberto que na juventude, em função, às vezes, de uma transfusão de sangue, contraíram hepatite C, e a questão da sífilis agora, né, que é uma epidemia no Brasil todo. Então, para quem está nos ouvindo, né, de falar para os seus amigos idosos, seus familiares idosos, que procurem uma unidade de saúde e façam um teste rápido. Porque a gente tem encontrado idosos com sinais de perda de memória, confusão mental, e pensando que é algo degenerativo do sistema nervoso relacionado à degenerescência, né, da própria idade, mas não. Já tem sinais avançados de sífilis não tratada, porque a pessoa, né, desconhecia esse diagnóstico. Então, o teste rápido ali, em 30 minutos, a pessoa empresta o dedo ali pro profissional, uma gotinha de sangue, e vai ter a informação se tem HIV, sífilis, hepatite B ou C. E aí, para algumas dessas, né, doenças, tem cura, né, claro. e o tratamento para todas elas. Então, é importante também o idoso achar, não, mas isso é coisa de jovem. Sim. Não, mas eu sou viúva, né? Sim. Eu não tô pegando ninguém, eles brincam assim, sim, né? Mas isso acontece, né? Claro. Na hora que eles fazem a testagem, esses casos têm aparecido e têm preocupado, né? Então, de ofertar também o teste para os idosos. Eu li sobre isso, professora Gisele, sobre o aumento de casos de HIV entre idosos, né? Porque se acham imunes, acham que são doenças que vão atingir ali os mais jovens, né? E como cada vez vivemos mais, né? A tendência é que as nossas atividades também vão durando mais, por mais tempo, né? Então, eles acabam ficando sujeitos a isso mesmo. E a própria sífilis, que é uma DST, né? Até onde eu sei, ela não apresenta sinais, né? Ela pode ficar por muitos anos sem apresentar nenhum sinal. É isso, né? Isso, fica na fase da latência, mas apresenta alterações neurológicas com sintomas de demência depois, claro, de 10 anos, né? Sim. Sem tratamento. Nossa, é. A professora Sandra também colocou aqui como uma das possíveis pautas uma ideia de qual velhice que queremos contemplar, né? Que é algo que devemos todos pensar, né? Então eu jogo a pergunta, qual velhice que devemos contemplar? Quando se fala nisso, parece uma frase bonita, né? Qual velhice queremos contemplar? Eu relaciono muito com qualidade de vida. Qualidade de vida bastante agradável, uhum, e que eu acho que a gente tem que, na verdade, prevenir isso, trabalhar isso durante a vida para chegar numa velhice mais saudável. Uma das coisas que na fisioterapia se relaciona bastante é a questão da atividade física, durante a vida toda, principalmente. A indicação de musculação, principalmente porque seria uma das técnicas para fortalecer musculatura, melhorar equilíbrio, né, e prevenir, inclusive, a osteoartrose, né, que são situações bastante agressivas na velhice. Então, uma pessoa que se exercita durante toda a sua vida, se sabe, inclusive tem muitos artigos aí publicados relacionando com uma velhice bem mais saudável, né? Com menos quedas, menos risco de osteoporose, né, menos risco de doenças, inclusive cardiovasculares. O que você está dizendo, professora, é que nós devemos nos preparar enquanto jovens para velhice, é isso? Isso, isso eu falo sempre. Só que a gente sabe que na nossa rotina tribulada, né, nossa correria do dia a dia, isso é bastante difícil, né? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Oh, que interessante. E aí, professora Gisele, concorda? Concordo. E ainda acrescento, né, sob o ponto de vista das ciências sociais, que a nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, tenha mais respeito pelos idosos, né? E aquela questão da empatia que sirva, por exemplo, né, quando tem um idoso que encontra o banco dele preferencial ocupado por um jovem, né, que às vezes nem tá dormindo, mas sai de conta que tá dormindo e não cede o lugar pro idoso, né? E aí muitas vezes a gente conversa isso com jovens, né? Aí ele assim, mas por que ele não tá em casa? Né? Você tá em casa por quê? Porque já passou dos 60, porque tá aposentado, tem que ir em casa? Não. Ele pode sair, se ele quiser voltar pra casa na hora do rush, na hora que tá todo mundo na rua, é um direito que ele tem, né? É um direito que qualquer cidadão tem de ir e vir, claro, né? Claro. Então, da gente que tenha mais respeito por essa questão dos idosos, na gentileza, né? Na solidariedade, no cuidado, porque amanhã seremos nós, né? Na própria atenção, com o vizinhos, né? Não só com os nossos, né? E claro, às vezes as questões familiares também são difíceis, né? Porque nós temos muitos conflitos familiares, às vezes por uma série de razões é difícil você se aproximar dos próprios idosos, mas é algo que nós temos que ter muito em mente. E esse ponto que você coloca, professora Gisele, que é algo que me chateia demais, assim, eu sempre observo isso, eu e minha esposa, a gente sempre observa isso, eu já tentei até às vezes fazer uma intervenção, mas não deu certo, que é, você vai no shopping center ou no supermercado, você tem as vagas reservadas não só para idosos, mas para pessoas, né, mulheres grávidas e pessoas com algum tipo de deficiência, e essas vagas são rotineiramente ocupadas por pessoas que não fazem jus àquele direito ali, né? E isso eu acho que é muito emblemático, diz muito sobre nós, né, enquanto sociedade, e diz muito sobre a falta de respeito que nós temos com os idosos, ou seja, você não se importa em andar talvez 100 metros a mais em prol de melhorar um pouco a qualidade de vida de uma pessoa. Vocês notam isso também? Sim. Eu sempre falo que educação é a base para tudo, né? Inclusive para a saúde. E essa questão parte principalmente de educação. Claro, sem dúvida. O que falta muito, né? E como essa questão do idoso ter a sua independência? A gente sabe, eu dei o exemplo da minha avó, ela morou sozinha até perto dos 80 anos e teve um momento que ela teve uma queda. E aí ela não pode mais morar sozinha. E foi, inclusive, difícil convencê-la de que ela não poderia mais morar sozinha por uma questão de se ela cai sozinha dentro de casa, né? Como a professora falou antes, né? Ela pode até morrer, né? Mas como conciliar essa questão de incentivar que o idoso, na medida do possível, tenha uma certa independência? Difícil. Acho que isso é muita conversa, né? Conversa da família e principalmente a disponibilidade também da família em relação a isso, né? Nessa questão de intervir ou não, vai morar com a família ou prefere ficar sozinho. Acho que eu conheço alguns idosos que moram sozinhos, mas tem todo um cuidado, assim, um apoio da família. E alguns têm cuidador também, que tá lá pelo menos 12 horas do dia junto ali. Acho que depende muito das condições, mais assim, de capacidade funcional mesmo da pessoa. Sim. Em conseguir, sei lá, executar os autocuidados delas e... E a própria casa, né? Dependendo da casa. Eu acho que mesmo morando com algum familiar ou tendo alguém que seja um acompanhante, a preservação da autonomia, né? Desse idoso. Então, se é aquela senhora que lavou os copos, os pratos dela a vida toda, e se ela ainda tem condições de fazer isso, então que ela possa fazer isso. Muitas vezes o que desagrada o idoso é que além dele ter que passar a morar com outras pessoas é que ele... Não, tu não precisa fazer isso, tem quem faz isso pra ti agora. Mas ele fez isso a vida toda, ele cuidou das coisas dele, né? Levou o cachorrinho pra passear, né? De fazer a comida. Claro, vai ter que ter alguns cuidados, né? Na rua, com fogo, né? Com pegar as coisas em cima do armário. Mas que com segurança ele possa ter autonomia, que é tão importante para ele também. Quando você aponta aqui, professora Gisele, a questão do envelhecimento ativo seria mais ou menos isso também? Promover que é isso? Com certeza, está relacionado à questão da autonomia, está relacionado à questão da mudança de hábitos, né? Por exemplo, falar para um idoso que ele pode, por exemplo, entrar para um grupo de tabagismo e cessar o uso do tabaco é difícil, mas não é impossível. Tem muitas pessoas que participam dos grupos e que querem parar de fumar, né? Tem pessoas que passam a exercer atividade física, né? Então, acho que sempre é tempo, né, de a gente adquirir novos hábitos, né? E principalmente se eles forem saudáveis, né? E até nós também, enquanto professores, muitas vezes eu tenho alunos que são idosos, assim, que tem oportunidade de voltar a estudar e muitas vezes, é um pouco difícil a inserção deles ali. Então, acho que fica também a dica até para os próprios alunos que vão nos escutar de permitir, de facilitar, né, a inserção dos idosos no ambiente acadêmico, porque muitas vezes são pessoas que às vezes ficam sem estudar por muito tempo, né? E tem toda a questão da tecnologia, que é uma coisa que a gente não comentou aqui, né? Hoje a gente tem uma verdadeira exclusão dos idosos na tecnologia, né? O próprio telefone é um pouco difícil de mexer, é muito pequeno, então às vezes é difícil incluí-los também nesse ambiente, né? Bem, nós já estamos aqui próximos do nosso final, então eu vou deixar alguns minutos para vocês, se quiserem falar mais alguma coisa que não foi perguntado aqui, abordar mais um ponto, e aí nós já vamos nos direcionando para o fim do episódio, começando com a professora Gisele. Eu deixo uma mensagem, né, pro final, que as pessoas não pensem que a palavra velho, né, da forma... tem essa conotação pejorativa, né? A gente trabalhar a questão do envelhecimento, a questão de ser idoso como algo positivo, né? Que faz parte do ciclo vital de qualquer pessoa. E que todos possam ter um processo de amadurecimento, né? tão bom que possa ter, né, uma terceira e uma quarta idade também cheia de saúde e de sonhos, né, a serem realizados, claro, ainda. E para os alunos que quiserem eventualmente participar do seu grupo, basta procurá-la? Pode me procurar, tá, né, os editais, eles sempre estão sendo divulgados, né, nos eventos ali na central do aluno. E estamos à disposição para novos participantes. E vale horas complementares, que é vale grande preocupação. Vale horas complementares, com certeza. Professora Sandra, e a sua mensagem? Em relação à fisioterapia, como a gente trabalha muito dentro da fisioterapia com o corpo, uma das mensagens que eu deixo é prevenção. Alimentação e atividade física no sentido de prevenção de uma velhice saudável, porque todos vamos chegar lá. Sim, esperamos que todos cheguem, né? Parece tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de seguir essa dica. É, né? Muito simples e muito difícil. Eu sei, eu me esforço para isso. Eu também, mas também. É difícil. Não, é. Todos nós, até como a própria, né? Chegamos às vezes para dar aula e você se alimenta mal, não dedica um tempo, às vezes meia hora, 40 minutos antes que você se acorde para caminhar, para fazer alguma coisa, e isso vai refletir na nossa qualidade de vida e é algo que nós precisamos pensar, pois, como dissemos aqui, todos nós esperamos chegar a uma velhice e queremos ter uma velhice tranquila e com saúde. Bem dito isso, então, agradecemos às professoras Sandra Magali Eberle, que é coordenadora do curso de Fisioterapia e de Educação Física, e também a professora Gisele Cristina Tertuliano, que é professora do curso de Enfermagem, além dos ouvintes que nos acompanharam até aqui, e nos esperamos todos agora no episódio número 19 do podcast Sezuka Talks. Até lá!